sem dizer que não. O que eu devo ou não devo só cabe a mim e aos verdadeiros. Qual é, qual é, qual é? Que faz não me esquecer de ti? Fugir do apocalipse. Tem guerra nas esquinas. De onde eu venho, sei que Deus é nós. Eu sou mais do que ontem. E amanhã. Muito mais, e amanhã muito mais. Eu quero pra já um medalhão, um batalhão real, um milhão, sei não. Passei ali, lembrei você. Fui correndo pro violão. Satisfação, poeta doente por emoção. Sem previsão de cura, trava uma batalha surda. Ninguém vê, ninguém escuta. Ópera absurda, escuta. Eu quero pra já um medalhão, um batalhão real, um milhão, sei não. Passei ali, lembrei você. Fui pra chorar no violão. Sei não. Mais do que ontem. Mais do que ontem. Errar é aprender a andar, se lapidar, se encontrar, cair e levantar. Amanhã eu serei muito mais do que ontem. Mais do que ontem. Na certeza de que a maldade, a mentira, a falsidade, a injustiça. Sete vezes eu caí e levantei. Não, não. Andei pensando de vez em quando. A vida cobra, peneira e joga o joio fora. Hoje eu só quero trigo. Andar com quem andar comigo. Salve! Nada temer. Sob as bênçãos da minha família. Nada temer. Chega feito lua cheia e brilha. Nada temer. Tem Emicá, tem Pérez, tem Murica. Nada temer. Temos a canção, temos Letícia. Um medalhão, um batalhão. Nada temer. Um milhão, sei não. Nada temer. Passei ali, lembrei você. Fui correndo pro violão. Nada a temer. Nada a temer. Nada a temer.